Moçambicanos, camaradas militantes e combatentes da Frelimo, com a investidura do governo de transição, inicia-se uma nova fase da nossa história, a fase da marcha final para a independência. Assumimos hoje a direção do governo do nosso país, no quadro de um período de transição, que nos levará à proclamação da independência total e completa de Moçambique, no dia 25 de junho de 1975, aniversário da fundação da... Um trecho do discurso do presidente Samora Machel ao assumir a chefia do governo de transição moçambicano em 1975. Samora Machel morreu no dia 19 de outubro passado, quando o avião em que viajava de Zâmbia para Moçambique caiu numa região remota do território sul-africano. Samora Machel tinha 53 anos e foi um dos fundadores da Frelimo, o movimento guerrilheiro que lutou contra os portugueses na luta de independência e que, posteriormente, tornou-se o único partido moçambicano. Samora Machel foi presidente de Moçambique durante 11 anos, desde a independência do país. O pragmatismo, o carisma e o espírito de liderança de Samora Machel faziam dele uma personalidade influente, não apenas em seu país, mas em toda a África Negra, bem como no contexto do Terceiro Mundo e na cena política internacional. Que repercussões terá a morte de Samora Machel? Eu conversei com Sulemane Kabir, um jornalista moçambicano que integra a seção portuguesa da BBC. Sulemane Kabir trabalhou durante 10 anos entre os jornalistas que cobriam as atividades do presidente moçambicano. E neste período, ele travou um conhecimento pessoal com Samora Machel. Inicialmente, eu perguntei a Sulemane Kabir como era Samora Machel enquanto pessoa e enquanto líder. Sinto um arrepio quando me faz essa pergunta, porque realmente tive a oportunidade de, estes últimos 10 anos, trabalhar muito próximo do presidente Samora Machel. Samora Machel era uma pessoa muito humilde. É difícil de descrever a humildade daquele grande líder que foi Samora Machel. Era de uma humildade que muitas vezes nos fazia esquecer que éramos um país pobre. E que Moçambique é um país que está a atravessar grandes problemas e uma guerra de desestabilização financiada e apoiada pela África do Sul. Samora Machel era sobretudo um nacionalista. Era sobretudo um homem ligado profundamente às preocupações de melhoria de vida do povo. Ele não era só um líder de grande estatura de Moçambique, mas era sobretudo o homem que todos, apesar das dificuldades de fome, de falta de vestuário, de falta de calçado, de falta dos mais básicos bens de consumo, as pessoas tinham esperança, porque era um lutador incansável. É uma grande perda para Moçambique. Além de ser, obviamente, um choque para o país, a morte de Samora Machel provoca uma questão que precisa ser solucionada o mais rápido possível. A questão da sucessão. A Frelimo, partido do governo, enfrenta no momento uma crise nacional, devido aos problemas socioeconômicos internos e às atividades guerrilheiras do movimento Renamo, que, com apoio sul-africano, tenta derrubar o governo moçambicano. Sulemane Kabir disse que, apesar destas dificuldades, a Frelimo é um partido bastante homogêneo e não deve haver lutas internas para escolher o sucessor de Samora Machel. Entretanto, como a morte de Machel foi repentina e deixou um vácuo momentâneo, isto não poderia beneficiar a Renamo? Sulemane Kabir. A Renamo poderá querer aproveitar-se, mas não tem capacidade para tomar o país, porque é uma organização sem um programa político. É uma organização que é bastante odiada na maior parte das zonas onde eles operam, porque destroem a vida que os mais pobres procuram criar para sobreviver a todos os problemas que um país como Moçambique está a atravessar, como a seca, a guerra, etc, etc. Eles não têm uma base popular, não têm uma base social de apoio. São uma extensão e um braço do exército sul-africano nas suas políticas de desestabilização da África Austral. Além de ter sido um dos maiores adversários do sistema do apartheid, Machel apoiou a luta pela independência do Zimbábue, enviando tropas ao país quando este ainda era a antiga Rodésia. Machel também enviara tropas a Angola e a Uganda no período da luta contra a ditadura de Idi Amin. Mas, recentemente, Samora Machel tentara um esforço de mediação entre as facções que lutam pelo poder no Chad. Tudo isso fazia com que Samora Machel fosse uma personalidade muito influente no contexto da África Austral. Mas Samora Machel também desempenhou um papel importante no contexto das relações entre o Terceiro Mundo e os países industrializados. Ele fez grandes contribuições ao movimento dos países não alinhados. Ao redefinir o não alinhamento, dizendo que o não alinhamento significa, sobretudo, não estar alinhado nem com o bloco soviético, nem com a NATO. Mas, para além disso, criar-se um estilo de cooperação novo sul-sul entre os países não alinhados, de forma a reduzirem as possíveis dependências de certos países em relação não só ao bloco soviético, como aos países da Aliança Europeia. O jornalista moçambicano Sulemani Kabir falando sobre o recém-falecido presidente Samora Machel. Agora, Horizontes registra um acontecimento de grande importância na cena cultural internacional. Este ano, pela primeira vez na história do Prêmio Nobel, o prêmio na área de literatura foi entregue a um africano, o escritor nigeriano Wole Soyinka. Wole Soyinka tem 52 anos e sua obra inclui quase 20 peças de teatro, 2 romances, coleções de poesia, um diário escrito na prisão e uma autobiografia. Sua obra literária reflete sua consciência política, que o leva a questionar o abuso do poder, a corrupção e as injustiças cometidas pelos seres humanos contra outros seres humanos. Soyinka já esteve preso 2 vezes. Em 1976, ele passou 26 meses incomunicável por ter denunciado a crueldade da Guerra Civil Nigeriana. Nesse período, ele escreveu o que talvez seja sua obra mais conhecida, O Homem Morreu, que fala sobre sua experiência na prisão. Soyinka escreveu ainda uma peça, Loucos e Especialistas, que explora a maneira como a guerra afeta a conduta humana. Em 1983, ele foi detido novamente e forçado ao confinamento em casa por ter criticado a corrupção nas eleições federais daquele ano. No início de sua carreira, Soyinka passou um período aqui na Grã-Bretanha, estudando na Universidade de Leeds. Ao concluir seu curso, em 1958, juntou-se ao Royal Court Theatre, em Londres. Foi nessa ocasião em que suas primeiras peças foram apresentadas, entre elas, Os Habitantes do Pântano, que fala sobre a vida numa comunidade de fazendeiros pobres que vivem à beira do pântano. Quando regressou à Nigéria, Soyinka começou a trabalhar na Universidade de Ibadan, no oeste do país. Lá ele fundou um grupo de teatro amador, que ensaiava nos locais mais improváveis, seja na parte de trás de uma caminhoneta ou através do telefone. Foi nessa época que Soyinka escreveu seu primeiro romance, Os Intérpretes, que focaliza um grupo de jovens intelectuais nigerianos que tentam encontrar sua identidade, mas se dividem entre o seu passado tribal e o futuro ocidentalizado. Soyinka passou um período em exílio voluntário, que terminou em 1976, quando ele regressou à Nigéria e tornou-se professor de literatura na Universidade de Ife. Mas, posteriormente, ele se demitiu em protesto pelas restrições contra a liberdade de expressão. Atualmente, ele passa períodos na Nigéria e no exterior, e no momento ele é presidente do Instituto Internacional de Teatro em Paris. Certamente, a atribuição do Prêmio Nobel de Literatura a um escritor africano tem uma grande importância na cena cultural internacional e na cena política também. Mas, como ressaltou o jornal dominical Observer, as considerações político-culturais não devem obscurecer o fato de que Wole Soyinka é um escritor que se preocupa, sobretudo, com a condição humana. Suas reflexões sobre poder e responsabilidade, suas críticas à corrupção e à injustiça social são tão relevantes para a África quanto para qualquer outra região do mundo. Bem, já que estamos falando sobre um escritor nigeriano que se preocupa em denunciar a opressão exercida por aqueles que abusam do poder, bem como a ganância e a corrupção dos que querem reter o poder a qualquer custo, vamos encerrar o programa com um músico nigeriano que denuncia exatamente estes mesmos problemas. Fela Kuti, cantando Sorrow, Tears and Blood. tristeza, lágrimas e sangue. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why yeah. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody's